sei pra quê, você foi me convidar pra esse samba, sem ao menos me avisar. Eu não podia trazer os meus amigos chegados, e que a portaria ia nos barrar. Não sei pra quê, não sei pra quê, você foi me convidar pra esse samba, sem ao menos me avisar. Sem só, desprevenida, trouxe meu time completo, Pagodinho, Amigo e Neto, além de Imiriti, Adilson Bispo, Adilson Vite, Zé Roberto, Maquinho, PQD, Mário Diniz, Fala Bidubi, Sombrinha, Ratinho, Martim, Luz Carlos da Vila, João Nogueira, Beto Sem Braço com Jorge Aragão, Monaco, Tacílio da Mangueira, Marquinho Lessa, Marquinho China, acompanhado pelas meninas Betty Carvalho, Elza Soares, Doni Vone e Alcione, eu Jovelina também. Não sei pra que você agiu assim com a gente, minha rapaziada ficou invocada e amou de repente. Tremendo pagode versado, improvisado na hora. Você ficou bolado, pois seus convidados vieram pra fora. Sua festa acabou e o pagode rolou, andamos para da hora. Sua festa acabou e o pagode rolou, andamos para da hora. Não sei pra quê, sei pra quê, você foi me convidar para esse samba, sem ao menos me avisar. Ia nos barrar. Vou subir, desprevenida, trouxe meu time completo, Pagodinho, Amigo e Neto, além de Imiriti, Adilson Bispo, Adilson Vite, Zé Roberto, Maquinho, PQD, Mauro Diniz, falei no Bidubi, falei, Sombrinha, Ratinho, Martim, Luiz Carlos da Vila, João Nogueira, Beto Sem Braço com Jorge Aragão, Monaco, Tacílio da Mangueira, Marquinho Lessa, Marquinho China, acompanhado como sempre, pai, pelas meninas Betty Carvalho, Elza Soares, Doni Vone e Alcione, e eu Jovelina. Não sei pra que você agiu assim com a gente, minha rapaziada ficou invocada e amou de repente. Tremendo pagode versado, improvisado na hora. Você ficou bolado, pois seus convidados vieram pra fora. Sua festa acabou e o pagode rolou.